Pouco depois do meio-dia e meio de sábado, em patrulhamento pela Rua das Palmeiras, do loteamento Bourbon, uma equipe da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foi abordada por um cidadão que repassou informações sobre um indivíduo que possivelmente teria furtado a casa de um vizinho e passou a descrição do suspeito, a vítima e testemunha. Os guardas efetuaram buscas e encontraram um indivíduo com as características repassadas. De imediato, abordaram um suspeito que tentou enganar os guardas, como conta um dos oficiais que realizou a abordagem e a detenção do menor. Infelizmente, mais um adolescente que foi pego cometendo uma infração. E para nós é motivo de tristeza, na realidade, né? Devido aos dias atuais aí, onde temos contemplado muitos adolescentes envolvidos com a criminalidade. Como é que foi essa ocorrência? Então, estávamos em patrulhamento de rotina na região do Jardim Bourbon, quando fomos abordados por um cidadão que nos informou que teria visto um cidadão tentando arrombar uma residência e, após ser avistado, o mesmo empreendeu fuga pelos fundos da mesma. Houve acompanhamento de vocês, da PM também foi chamada? Exatamente. A PM também foi acionada, assim como nós ali, durante o patrulhamento, né, fomos abordados e começamos a efetuar buscas no local. E já somos acostumados ali aos locais de rotina por onde eles trafegam, já saímos de encontro com o mesmo. E ele, né, tentando nos enganar, quando nos viu vindo a viatura em direção a ele, ou mesmo abordou uma criança que estava soltando pipa no meio da rua, como se a conhecesse e pegou a pipa na intenção de que estivesse soltando, né? Para que tentar nos enganar, tentar nos iludir ali para que nós passássemos por ele batido. Mas infelizmente ele não conseguiu ter êxito na situação, porque quando nós ouvimos, devido às características que havia sido repassada para nós pelo solicitante, o mesmo foi abordado imediatamente, levado até o local do crime, onde foi praticado, e ali ele foi reconhecido. E esse material? Esse material o mesmo já tinha jogado por trás da casa, por trás do muro, já no terreno baldio, para com certeza posteriormente voltar ali para buscá-lo. Ele tem passagem daqui pelo DEA, não? Não, não. Verificamos ali, o nome dele ainda não consta na listagem do DEA, né? É a primeira vez que o mesmo foi pego numa situação como essa e, segundo ele próprio, nunca praticou nenhum tipo de delito. Que seja a última, né? Esperamos que sim. Foi bastante aconselhado, conversamos muito com ele e esperamos, né, que futuramente possamos encontrá-lo sim, mais trabalhando honestamente e tendo uma vida digna. A vítima representou? Sim, a vítima está no local, também fez o reconhecimento e o mesmo está sendo autuado conforme manda a lei. O produto foi encaminhado à Delegacia Especial do Adolescente e o menor também. Os procedimentos foram feitos e os objetos do furto devolvidos ao proprietário. O menor é encaminhado ao SENCE de Foz do Iguaçu.